Alô, povo do Pará! Alô, povo do Pará! O DJ consagrado em todo o norte do Brasil chegou! Vamos no ar! DJ Jaderson, o gordinho do pop som. Alô, DJ Jaderson. Como é que é? O show está autorizado. Já comigo! Detona, gordinho. Tem que do ser jeito agora. Que só você sabe, DJ. E quem tá solteiro, joga essa mãozinha em cima e bate na palma na mão. Bate na palma na mão. Bora aquecendo tudo assim. Aquecendo tudo assim. Quem tá solteiro vai cantar, vai cantar. Eu tô solteiro. Eu tô solteiro. Quem torce pro Pai Sandu, deixa a mãozinha em cima aí. Quem torce pro Papão, bate na palma da mão. A galera do Papão, bate na palma da mão. E dá-lhe uma vaia bem forte no clube do Remo. Bora começar, bora começar. A galera do Leão, joga a mãozinha pro céu. Galera do Leão, joga a mãozinha pro céu. E dá-lhe uma vaia bem forte no Pai Sandu, bora. Quem torce pro Corinthians, quem torce pro Corinthians, faz a garra do Águia. Galera do Timão, faz a garra do Águia. E a galera do Mengão, tá ali bicada. Galera do Mengão, tá ali bicada. Um, dois, três, agora! Você vai sentar por cima, que o DJ vai te pegar. Pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Bota pinha na potranca do bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Bota pinha na potranca do bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Bora que o gordinho vai assim, ó. E joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, a mão, a mão, a mão, a mão, a mão, e canta assim, ó. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Quando ele chega na área, como é que fica, hein? O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Da GD7 de Benevides, está gostando de romper fronteiras com o nosso Bob Sum. Alô, Erivan Santana, que é parte da família Chopitel, lá de Santa Catarina, meu garoto. Sigue bailando, mami, não pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, não pare. Acércate a mi pantalón, dale. Pega o semanal e o patricínio tá aqui com a gente. Galera da Cerola aí doidando tudo assim. É 100% curtição e doida tudo, e doida tudo, e doida tudo. Alô, CDB! Bora quem tá feliz da vida, joga a latinha pra cima. Joga a latinha pra cima e vai assim que o gordinho tá tocando, tá tocando, tá tocando. Agora vai. BMDJ do Mauro, Thiago, alô João Margo, o Golda, refugiado! Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sun, showing up the sun, showing up the sun, showing up. Céu, deixa a mãozinha direita e dá-lhe bicada aí pra ficar bonito, dá-lhe. Dá-lhe bicada, dá-lhe bicada, dá-lhe bicada, dá-lhe bicada, vai. As novinhas ficam loucas quando a águia dá-lhe a bicada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Dá-lhe bicada, gordinho, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Aleluia, canta, canta aí, aleluia. Aleluia. E agora? Eu, o águia voou, voou, o águia voou, voou, deixa voar. Bicadão, bicadão, dão. Alô, Robert, um dos fugitivos lá de Mogoga. Bicadão, dão. Pop som. Live que toque, solta o batidão. Produtora. Alô, Giovanni, o Bruno e o Rocha do Seco na área com a gente. Se você não vou lembrar, você é página virada. Parceiro Mortadelo, o rei dos combos personalizado. Já vendendo e passeando no meio da galera, né, meu irmão? Se você não vou lembrar, você é página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do Tauá eu vou ficar. Agora. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha. Dá-lhe na tapinha, dá-lhe, dá-lhe na tapinha, dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, gordinho. Dá-lhe, gordinho, dá-lhe, gordinho, dá-lhe, gordinho, agora vai, vai. Deixando o batidão, gordinho, deixando o batidão. Deixando o batidão, gordinho, deixando o batidão. E mostra como é o caqueado do gordinho. É assim, é assim, é assim, ó. Camisa aí da equipe sem você no curtição, tá bonita demais, viu? Sempre ao teu lado. Mistura tudo, gordinho, mostra como é que é. O bagulho é meio doido. Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar. São Paulo, César comparece. Aqui atrás do Águia. Com o Vanessa do Pop Sonho, depois que eu conheci o Mandela. Depois que eu vi como ela dança. Depois que eu vi como ela atua. Depois que eu vi como ela se assanha. Só agora que eu me percebo. Canta-se agora! Que tá tocando. Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei. Bora que o gordinho chegou! Esse é o famoso 16 toneladas. Na área! Só quem tá solteiro, joga essa mãozinha em cima. Mãozinha vai no céu. Eu vou no rei e vocês vão no rol. Eu vou no rei e vocês vão no rol. Ei! Ei! Ei, ei, ei! Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10. Só vai até o 10, só vai até o 10. Só vai até o 10, só vai até o 10. Só vai até o 10. Que negócio de 10 tem que botar no 12. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Alô pra equipe, briga mas não quebra, lá de quatro bogas. Meu parceiro Neto, alô Naldo, Robert Ramos, o Luquinha, alô Rose. Amazônia nos conquistou. Galera da Cerola tá comigo lá de Nova Olinda. Esse meu coração, com os DJs Jaderson e Josimar, Maestro Davidson e Jean Apolo. É totão esse pop som, a família merece tudo de bom. Com os DJs Jaderson e Josimar, Maestro Davidson e Jean Apolo. É totão esse pop som. A nossa equipe Águia também com a gente, obrigado pelo carinho. Agora vem dançar o pop som. Agora vem dançar. Show Bidel Rico Nero. Domingo dá pra ir. Agora vem dançar. O pop som. Com a Águia da Amazônia. Agora vem dançar. O pop som. Com a Águia da Amazônia. Posso te conquistar. Você não tem jeito pra esconder o grande amor que sentes por mim. Então vamos? Então vamos deixar. Marival do Rei do Camarão de Garapiaçu também. E a sua primeira dama veio curtir o nosso passou. Junto com a família Chopitel, né? Então vamos deixar rolar. Não podemos mais ficar sem se ver. Muito. Alô, Paulo César, não chega com o Vanderson aqui. Alô, Paulo. Não chega com o Vanderson Pop. É só você a minha paixão. Vem comigo dançar essa canção. Super lá e o som é quem vai tocar. Direto ao seu corpo. Família Gudual também. DJ Vitor, DJ Tennyson e o DJ Michael Doido. Que vão detonar. Tudo com a comitiva da festa dos amigos na total pressão com a gente. O som de São Miguel do Guamá. Dali, Porti. DJ Tennyson e o DJ Michael Doido. Que vão detonar. No Águia Digital, o som que é moral. Super lá e o som de São Miguel do Guamá. É super lá e o som. Família Chopitel, Erinaldo Gustavo, não sei viver, o Jorge Osório, sozinho, o Marivaldo e Finaldo, Rogério de Miramar. Na solidão, sentindo a falta do teu beijo em aqui. Mim, volte meu amor. fazer feliz o meu coração. Eu quero só você, meu doce anjo do prazer. Vem me livrar. O Lucas! Luan Mauro! Jefferson! Alô, Círio! O Márcio também, o Gleitinho da equipe, os primos Mil Grau de São João do Cerro! Não sei viver sozinho sem você, amor, aqui na solidão, sentindo a falta do teu beijo em mim. Volte, meu amor, fazer feliz com meu coração. Eu quero só você, meu doce anjo do prazer. Vem me livrar da solidão, doce paixão. Bruno Monteiro e Banda Mega Estilo, a marca do sucesso. E a nossa família Caça Forra. Você se aproximar, o amor chegou, me dominou, me fez acreditar. O sonho que me... Galera do Nacional causando emoções, aqui com o Gordinho tocando, pode crer. Eles dão maior valor no Gordinho, babá. Janderson! Se ter um fim, saiu de mim, deixou seu coração. O seu olhar dizendo não, mas nada fez você mudar. Tinha tanto pra falar e mostrar o meu amor. Não importa. Parceiro Dunga, Elivelto também. Louro Aldo, alojando Central. Que eu quis. Os dias com você. Sonhos que não faltam mais. O amor é ilusão de ter você pra mim. E é contada, posso ver você não estar aqui. Tudo que deixei. São Paulo, presidente da festa, prestar conta do ingresso com o presidente do Festival do Camarão aqui, Rapidola, Paulo! Você tá piradão, louco de doer, tá louco, muito doido, jogando pedra em mim, tô num gardenal, se não será teu fim. Eu não sou pirado, eu sou pegador, só quero uma gatinha pra poder fazer amor. Eu não sou pirado, eu sou pegador. Só quero uma gatinha pra poder fazer amor. Pirou, você já era pirado. Agora que pirou de vez. Agora que pirou de vez. Pirou, você já era pirado. Tenho um amigo serrotão, mais folgado que sapato de palhaço. Quando chego pra dançar o meu forró. Que lembra, Vitor, lá de Capanema, essa aí. A boca dura vai tomando a minha cerveja. Edinaldo, rei do camarão de Beira Mar. E a sua primeira dama, Ana, que faz parte da família Chopitel e veio curtir o Pop Som. Eu tô de boa, Pop Som. Nada, só tô dando uma olhada na sua namorada, mas se ela vacilar... O Gordinho cantava assim, Zé do Coco Pegador. Eu tô de boa, não tô fazendo nada, só tô dando uma olhada na sua namorada, mas se ela vacilar, presta muita atenção. Sou serrotão pegador. E tome forra! É que dança, que dança, que dança, que dança, que dança! Vem aqui, bicho, DB! Tá aqui com a gente também! Um abraço! Alô, sem você do Curtição! Todo mundo gosta, eu tô muito doido. Eu tô muito doido e a pegada é segura. Eu vou mostrar como é que faz. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta. Eu tô muito doido. Eu tô muito doido. E a galera é segura. A galera da externa chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Porra, mosquito. Sai, meu irmão. Dia 22 e 23 de setembro, tradicional Festival do Turu e Vila Biteu, Magalhães Barata com Inter, Sony e Curuçá. Por onde passa todo mundo pede mais, todo mundo mexe, todo mundo pede mas e a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz. E chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Chama, chama, chama, chama a menina pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar e pra dançar. Com o dedo na boca e pode começar a rebolar. Rebolar e rebolar e rebolar e rebolar. Quem é que balança? Todo mundo gosta. Vamos dançar forró bem dançante, a nossa festa hoje. Do jeito que o parceiro Paulo gosta e a galera também. Oh, oh. Fica amor, por favor, não desavo. Fica junto que contigo me amarro. Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai. Vai, vai, só não vai. Quando você doido, eu entendo nessa vara. Um abraço pra equipe, os Valeres, lá do 4, 4 Bogas, né? O Neto, Edu, Papo, alô, Carrasco! O amor é meu. Equipe Águia. Te pegar, te abraçar, te cheio de brilho. O Águia. Só não é bom quando você diz que vai embora. Fica bom! Bora, vem cá, deixa de preguiça. Ela só dá o oh, oh, oh. Ela só dá o oh, oh, oh, oh. Problema pra mim. Ela só dá o oh, oh, oh, oh, oh. Ela só dá o oh, oh, oh, oh, oh. Ela só dá o oh, oh. Chopitel Rico Neno. Alô, Mil da Prainha. Jaulino, força total, garoto. Fazer amor, coisa linda, famosa Samara. E aí? Deixa eu bater na sua cara. Parceiros, Renan Siqueira, Vene Nilson também, o Valdez, o Alci, alô Rubino! Bonita e charmosa, gatinha dengosa. A Samara atrai, eu não quero mais. A Samara atrai. É doida. Um beijo ardente. Erinaldo, Gustavo, Jorge, Osólio, Marivaldo, Edinaldo, Rogério de Beira Mar. Ai, você não quer. Família Chopitel. Samara, ô Samara, ô Samara. Vocês. Por que você me trai? Vocês. Por que você me trai? Vocês. Ô Samara, ô Samara, ô Samara. Por que você me trai? Por que você me trai? Eu tô danado. Menina pavorou, pavorou, pavorou. Menina pavorou, pavorou, pavorou. Eu tô mentindo. medo, medo, pega medo. Menina apavorando, todo homem quer. Eu tô mentindo pra pegar a mulher. E aí, garoto? Semanel patrocínio, Zulinho Salles, menina, os vagabundos de luz, aqui com a gente. Eu tô mentindo pra pegar mulher. E parará, parará, pá, pá, parará, pá, pá, parará, pá. Aqui no Pop Som, essa menina apavora. E ela? Essa menina apavora. E parará, parará, pá, pá, parará, pá, pá, parará, pá, pá, parará. Essa menina apavora. Essa menina apavora. Aqui o negócio é tudão. Prepare-se, pois ele chegou. O Arrasta Povo Pop Som, o Águia da Amazônia. Segura! Vai, garoto! Olha, se acharam aí uma chave de uma moto pra vir entregar aqui, aqui pra nós DJs, né? De quatro bolhas também, galera do Grêmio. Bora, GDB, equipe Águia. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado no tudão, caqueado no tudão. Bora, olha o hino do pop. Salão e sair, vai pagar 10 apoio. Vamos lá! A menina tá dançando pra mim e pra ti. Vai pra cima aí, moleque, que ela gosta assim. De fazer o caqueado aqui no Arrasta Povo Pop Som. Pop Som. A Águia da Amazônia tá tocando aqui. E os DJs tocando, soca, agitando pra gente dançar. Davidson, Jean, Apolo, já disse Josimar. Fazendo um show top. Benedito! Lá do AP, hein? E a sua primeira dama? Junto com a família Showbidel no Pop Show. Multidões. O Arrasta Povo da Amazônia. Agitando a multidão. Bonde dos 40 ladrão de Nazaré do Seco. Giovanni, Bruno Rocha, o Lucas. A noite é na área. Amazônia arrastando o São Tomé, só vai quando tocar a última. Se depender de mim, não vão, não. A onda é pop. Tira tudo do Assis também, Letícia Camille, Amor Eterno. Bora, minha GDP. Vai, vai, vai, vai, vai. A maior empresa de som do Brasil. Considerados do Palmeiras de Brasil Novo. Fogo na Babilônia, fogo na Babilônia. Fire of Babylon, fire of Babylon. Elisaia, tá aqui com a gente. São Paulo, Jair, Cláudia, boa, alô, Silvina, Ferreira, tá aqui com a gente, bom pelo, alô, Branca. Eu fui aluna. Deus e também o Cleitinho do Pará, um dos mal falados de Garapé-Açu. Galera da Cerola. Está contigo na minha cama, juntos cola. E aí? Me deixa a noite inteira, sexy na banheira. Vou te dar canseira, quero do início até o fim. E fixa, olha. Aniversário da família Chopitel em novembro com o som do Passat Moral em Beira Mar. Rubens e família na organização. Pegou, cê bateu tão forte com o teu amor. Fui a luna.